Pai, hoje é um dia diferente dos demais. É um dia em que aquele que muito deu, muito receberá, para que a plenitude de Deus continue habitando o seu coração. Considero você uma grande pessoa, digno de ser considerado por mim o melhor pai do mundo. Tamanho o exemplo que tem dado à vida, a mim e tantas outras pessoas. É bom ter em quem se espelhar e a quem agradecer por ter uma família tão unida e feliz. Quero parabenizá-lo por seu aniversário, por ser um ótimo pai e amigo que está sempre presente em todos os momentos. Obrigado pelos conselhos que me dá, por eu poder desfrutar do seu ombro amigo e ter a certeza de que você só quer o meu bem. A você, neste dia, todo o meu carinho e gratidão. Feliz aniversário, Pai. Seja muito feliz.